Voo 9277, bom dia, contato radar Nicolau, suba para o nível 380. Gente, sobe ao 380, 9277. Tá, 9098, o POB 153, autonomia de 3 horas mais 10 minutos da alterna João Pessoa. Telefa, por favor. Do Gol 9277. Autorizado, direto Telefa, Gol 9277. Opa, direto Telefa, muitíssimo obrigado, senhor. Ponte Serra 295 a torre, Rotan 9290. Rotan 1229, Delta confere, autorizado para Serra Brava, Serra Papago, depois zona 0, Pugado, depois zona 6, segue conforme rota. Nível de voo 360. Saída da Ela e da Motiva, com primeiro curva à direita. Transponder 5067, controle salvador 120, decimal 8. Zona 229, autorizado São Paulo, nível 360, a pergunta 0, cubada, a pergunta 16, com a nova velocidade. Recola da Ela e da Motiva, com curva à direita. Transponder 5067, controle 308, 229, portão 5. Foram 7, chama o troco, foram 229. Azul 2535, passou em 3, autorizado, chama o taxi. Obrigado por estar com a meta de 2535. 9277, suba restrito para o nível 360, e chame agora Recife na frequência 1288 e alterna 1260. Sente restrito ao 360, 1288, 260, obrigado, 9277, bom dia. Aprovado até o ponto de espera da piscina 0, direito via Índia, ponto de espera torre 1895, Kennedy 1905. Autorizado o táxi a ponto de espera da 10 via Índia, quando é pronto, torre 1895, altímetro 1025825, bom dia. Bom dia, autorizado a alinhar e decolar pistola 0, o vento 080 grau 5. Autorizado a alinhar e decolar pista 10 do 2535. Bom dia, tá 3399-7 da Delta, no portão 9 para a cópia Guarulhos. Então, 3399, bom dia. Informação Delta com Félio, autorizado para Guarulhos, via 210 até Taubaté, nível de voo 340. Saída da Eule da Mótiva com primeira curva à direita. Transponder 5073, controle Salvador, 1208. autorizado Guarulhos, nível 340, apoio Luna 0, Taubaté. Da LD da Morte vai a saída, com curva direita após. 5073 é o transponder e o controle 1208-3399. Protejamento correto, chama pronto, posicionamento tá 3399. Chama a quando pronto, tá 3399. O voo 1229 na posição 7, solicito estacionamento na posição posterior do feedback. Estacionamento autorizado, chama para o posto. 340 direto Leda 2535. O 2535 efetuando desvio à esquerda, prestar uma formação por aproximadamente 8 milhas. Fazer o 2535. Nosso fio está 9098, chame agora Recife na frequência 1285 e alterna 125 decimal 45. 251 já foi coordenado, já está a caminho. Vamos aguardar então, obrigado.

Paulo Salvador, Golfo Golfo Kilo, na escuta do Pat 3. Golfo Golfo Kilo, prossiga. Golfo Golfo Kilo, solicitação de ADOC do Pat 3, 2, Lima, para o Pat 1 no momento. Vou verificar o qual o gate que vai ficar no Pat 1. Sim, chame na saída do Pat 3, o Golfo Golfo Kilo. Beleza. Chamarei na saída do Pat 3. Paulo Salvador, é o Golfo Golfo Kilo novamente? Prossiga. É, Pat 1 no posição número 4. Sim, chama na saída do Pat 3. Camarada na saída do Pat 3. Paulo do 1229, pronto para o táxi, no 63 a bordo, 3 horas e 37, alterno do Leão. 229, táxi autorizado para a ponta de espera da pista 10. E o Pat 1 no Taxi Índia, ponto de pé na torre 1895, negando 095, bom voo. Autorizado o Taxi, acelerador no 0, Pat 1 no dia 2, 2, 9, 5, 0, e dá a ponta. Bom dia, 1-5-1, bom dia, autorizado a linha de decolar, 1-5-1. Uno 239, Pantera do Uno Zero, pronto para decolar. Uno 229, autorizado a alinhar e manter o pistão zero. Fechado, alinhar e manter o pistão zero, vou Uno 229. Controle de frequência 1210, décimo 1. 308-6251. Controle de Salvador, Oceania 6251, passando 1.200 metros na Dayon. Cadastro do Foro Nível 360, autorizado direto Leda. 360, direto Leda, 6251. Salvador, Golfo Corsica. Prossiga. Pode prosseguir para o gate número 4 do parte 1. Afirma, até o 4 autorizado. Bom, 229, está pronto. Sim, a gente contém posição. Alinhado, não está no ponto de espera, não. Eu estou ciente, mantenha a posição. Ok, mantenha a posição. Gol 1229. Nove, decolagem autorizada, 080 graus, 5 nós. Não é sim, iniciado, 990, 229. 29, decolado aos 43, controle 1208. 1208, 1229. Leda. O voo 229 não concedeu a mensagem, ele está para o 225, deve estar para a mação. Está livre de desvio, o gol 1229, suba para o nível 360, após desvio, vou ir direto Leda. Tem autorizado o desvio, 360 sobe após Leda, gol 1229. Controle 0430, bom dia, informação Delta, autorizado para Confins, depois do 121, nível 360. Saí da Arbon, Elefa, do CT Tozop, com primeira coisa à direita. Transponda 5103, controle Salvador, 120, décima 8. Autorizado 360 para Confins, decolada 10, curva direita, agora Elefa, Tozop, depois do 21, nacional 5103, controle 208, azul 4040. Correto, pressão 8, chama pronto, 4040. Excelente, obrigado. Na 6251, após desvio, vou ir direto pro base e chame Recife agora na frequência 1251, alternando 128, decimal 35. Após desvio, pro base, chama Recife 251, 2835, genero 6251. Charlie Delta, posição 5. Portão 5. Gente, chame na série do caixa 3, acho que o Charlie Delta. Chama aí a parte ali. Pô, ficou o tiro perto do reboque, deu pra falar. Entendi. Ideal agora seria pro 225. Coordena Pátila, por gentileza, pra gente. Autorizado, desvio, aguarde coordenação, vou 1229. Foi beleza. Gol 1229, após desvio, vou ir pro base. Após desvio pro base, gol 1229. Sol 1229, chama agora Recife na frequência 1251 e alterna 1285. Recife 1251 e alterna 2835, Golo 229. Foi direto ITAP para a Chegada Mare, desça para o nível 050, o ajuste 1015. Autorizado, Oscar Charlie Delta até o gate 5. Ok, Charlie Delta. Irmã, você já está na saída do parte 3? Afirmativo, Oscar Charlie Delta na saída do parte 3. Change. 3399 número 7. 2116 a bordo, 3:40, alterna Galeão. Nota, está aprovado até o ponto de espera, repiste no 0, via parte 1 do táxi da Índia, ponto de espera 2-1-1-8-9-5, Canhangal no 095. Parte 1 da Índia, ponto de espera 1-1-8-9-5, no 095, está 3399. Bom dia, autorizar a final do R9, desça para 25003, o ajuste na 095 e informe no servidor 366. Salvador, bom dia, até 3399, está pronto no ponto 019. Então 3399, bom dia, autorizado a alinhar e decolar, ponto 0, vento 1000 graus, 59. A linha decola 10, até 3399. Decolado 59, chame o controle frequência número 0, décima 8. 08, bom dia, 33, vamos lá. Controle Salvador, bom dia, 3399, decolando. 3399, bom dia, está com contato radar, suba para o nível 340 na saída 0. 340 da Elfa, 33, vamos lá. 3399? Obrigado, é o 3399. Valeu, obrigado. Direita para 4 mil pés com ajuste 1015. 4 mil pés, 1015, 1015. Informa chuva leve sobre o campo, fica molhada. Alô, Salvador Azul 40 passando. Siga. Queria solicitar um operador de ponte aqui para a gente na rua, por favor. Não está conseguindo contato com ninguém. Sim, eu te guardarei. É para sinal, chame a 2, Salvador 118, 95. Azul 4040, na escuta? Na escuta, 4040. Ok, tentei contato pelos dois telefones que eu tenho de lá e ninguém atende. É, a gente tá tentando encontrar alguém aqui também, mas ninguém também me responde. Qual seria o procedimento na televisão? Vou tentar mais uma vez, já chamo de novo. Salvador, bom dia. Eu sou o Nani Aurora 5, Centro da Delta. Foi 25, sai contato radar através da posição Conde, vai na Prode Golf para a chegada Golf, chame no ideal de tiro, ajuste no 095. 25, tá voando Conde, é assim que possível a Prode 366, com a minha 265. Será possível, achar na minha 265, devido à área restrita da base naval do Iratu. Já consegui contato, já está a caminho. Muito bravo. descida da Ocean Aero 8. Ocean 6225, desça para 4000 pés com ajuste no 015. 4000 com 1015, Aero 8. 3399, chama agora Recife na frequência 1251 e alterna 1128 decimal 35. Apresente e voe direto para o Serra Vita 368. Direto para o Serra Vita 368, 73. Chama aí, seu Gilete. Chama aí, seu Gilete, 35 horas. Alô, Salvador Azul 4040, vai caçar a minha. E agradeço. 2 minutos para o projeto 4040, você já chama. Fernando, azul 4040. É 951, Juliette Remoto, 13. Na moto 3. Bom dia, Gono 961, presidente da formação Delta. Possível autorização, Galeão. Prepare da Ledeiro me aguardando qualquer. Dando gol, ao 961, grande. Quatro zero autorizado, chamo TAC. Ah, livre posicionamento azul 4040. O Alfa Uniforme Delta mantém a posição na série do Parte 3, aguardando para ingressar para o 03. Copy 1991. Autorizado para o Galeão, via Fernando 257 até Moço, nível de voo 360. Saída Daia, Unida, Irume, com a primeira curva à direita. Transponder 5117, controle Salvador 120, decimal 8. 360, P9258, 57, Moço. Decola da 10, Daia, Unida, Irume, 5117, 1208, 1911. Correto, 1991, não tem portão. Estamos na última remota aqui, na remota, a última. Gente, bate 3, chama pronto. aberto, está autorizado a sinal do RNAV, desça para 25003, está presente e vem para o Serra Vita 366. 3597, Serra Vita 366, 2500, autorizado para o segmento. Salvador, bom dia, essa 3215, informação Delta, autorização Guarulhos, nível 340. Está 3215, autorizado para Guarulhos, via 210 da Taubaté, nível 340, saída da Eula da Morte, vai primeira curva à direita. Transponda 5111, controle de Salvador, 120-28. Guarulhos aprovado, 340, Brasilo 10, Taubaté, 10, curva direita, da Eule da Mótiva. 5111, transponder 208, controle, da 3295. Correto, pronto, remoto 92, da 3295. Táxi azul 4040, com 1111, 111, 3 horas e 20, 3 horas e 4 minutos. Azul 4040, táxi aprovado da ponta de espera da pista 0, via Tati 1 e Taxi India, ponta de espera torre 1, 1895, NH0 095, Bom viagem. 0, 5, 3, 4, 5, 5.